Salve, salve, coelhada! Decadentes 37 no ar! E hoje é pra falar de vitória! Aleluia! Com aquele gol esquisitíssimo do Michael, mas que foi na gaveta, esquisito ou não. Foi um golaço, porque todo gol na gaveta, obrigatoriamente, é um golaço. Então, eis que sinto muito Internacional, mas nos veremos ainda mais no ano que vem, às segundas-feiras. É o que parece que vai acontecer. Não é não, seu Alisson? O que você acha? Oh, vocês são muito maldosos, velho. O Michael faz um gol de ombro, velho, lá na gaveta, e vocês ainda ficam criticando o gol do cara. Um craque desse, nunca critiquei. Vocês vão ter que engolir. Michael, camisa 9 do América. Seu corneta, dá seu boa noite. É com quem? Falhou aqui, eu ou o outro? Seu corneta, é o único corneta que tem. Boa noite, coelhada! Ó, o Fumiga entrou. Tudo jóia com vocês, gente, que golaço. Já foi de cara, né? Pra FIFA, o gol desse cidadão. É, quem marcou mesmo o gol ontem? Foi o... Michael. O Jonas? Michael. Não foi o lateral que marcou o gol ontem, não, gente? Ontem não, por incrível que pareça, não foi lateral, foi atacante. Mas o passe foi do Osman. Ah, isso nós vamos falar. O Osman já tinha saído machucado. O senhor viu bem o jogo ontem, parabéns. Deixa eu dar boa noite, Sérgio Tavares. Sérgio Tavares está aqui, que hoje está sendo consagrado. Sérgio Tavares já está ali, em posição, com um joelho no chão e o outro, a outra perninha. Está recebendo ali a consagração da rainha do vacilo. E está oficialmente agora integrada à mesa oficial dos decadentes. Não é mais um convidado, mas é um participante ativo e presente. O senhor tá bom, seu Sérgio? A patroa dele liberou? Parece que sim. Beleza, boa noite. Boa noite, agora eu tô aqui, consegui me infiltrar, vamos que vamos. E o gol ontem, de bordão, viu? Me falaram que foi um gol feijoada, que tinha orelha, pescoço, isso, ombro, foi de tudo. Mas muito bom. Quem eu ouvi fazendo essa piadinha pela primeira vez foi o... Ih, rapaz, como é que chama o cara que tá substituindo o Galvão no Bem Amigos lá? Luiz Roberto, isso. Luiz Roberto que eu vi fazendo essa piadinha ontem lá no Bem Amigos, que teve as entrevistas de quem tava em campo depois, né? Eu gostei, achei muito criativa. Muito criativa a piadinha. Então, o Sérgio agora não é mais convidado, é um membro fixo dos Decadentes. O que que isso quer dizer? Nada. Isso quer dizer que se você achava que o América contrata mal, Decadentes contrata muito pior. Contratou o Sérgio. Contratamos o guerreiro do programa. Puta que pariu. Na verdade, gente, em via de regra, a única coisa que muda é o seguinte: se tiver um processinho agora, tem mais um para dividir a conta. Não é isso? E agora vamos aqui chamar o nosso convidado ilustre, há muito sumido, ele que não sai da rua Javari, mas que resolveu dar o ar da graça. Seu Formiga, o senhor tá bom? Opa, boa noite, pessoal. Muito bem. Tô muito feliz de estar de volta, ainda mais nesse momento, né, de arrancada, de recuperação, né, arrancada final, o sprint final já foi iniciado. O juiz não deixou no jogo contra o Figueirense, mas agora é de 3 em 3, é pulo do coelho agora. Uma sul-americana? Eu fico chocado. Eu acho que nesse vetado para esse programa de hoje, ele vai estar otimista demais, gente. Mas jogou o fino da bola, falei com todo ele mundo. Ele na derrota já é insuportável, imagina na vitória. Rapaz, hoje eu me atrasei, até cheguei em cima da hora, porque tive que tirar foto e tal, e explicar pra todo mundo lá. Eu virei a celebridade lá no trabalho, porque eu avisei que o América agora tá mais assim. Eu fiz uma comparação, acho que um pouco forçada, mas falei que o América agora tá mais pra dar show, espetáculo. Né? Então, tá mais tipo assim, Globetrotters, né? Eu não sei se isso. Pessoal lembra, tô mais novo, não lembro. Globetrotters. É, inclusive ele faz gol de pescoço mesmo, gol de pescoço, orelha, porque é igual os Globetrotters também faziam aqueles negócios diferentes, né? Mas pra divertir o pessoal e tal, pra levantar o astral, pra não deixar o futebol, né, arte, morrer, né? Vou te falar, viu? Se o futebol do América é arte, ele provavelmente é um quadro do Jackson Pollock, que é aquela coisa, aquela explosão de tinta, que não tem forma, nem nada, é só... expressão na sua mais pura forma. Não, senhor. Eu trouxe até prova que o futebol da América é arte, sim. E não sou eu, falam outras pessoas. Inclusive atleticano falando que é prova, né, ou convicção, né? Formiga? É prova ou convicção? É, não. É prova. Não, não é convicção, não. O narrador lá, o Rogério Correia, né? Que ele não para de falar. Não sei se vocês vão ouvir, mas... Ó. Deu não, Formiga? Não deu, não? Porque é o seguinte, os caras na TV, no Sport TV, não pararam de elogiar os nossos ataques, né? Inclusive o chute do Hernandes no travessão. Agora, é estranho. Aí é estranho que eu tava nos grupos de WhatsApp, eu lembrei de você, Henrique. Porque eu tô agora nos 10 grupos de WhatsApp da América, né? Antes, nossa, eu começou tô em um dois, só. Agora mentira, eu tô em 2. Dois que você me colocou, eu tô lá até hoje. Mas eu sou só moita, eu fico assistindo. Pois é, e a turma lá xingando, e xingaram pra caramba o Hernandes. Eu falei, gente, mas eu não vi o Hernandes jogar tão mal assim. E eu assisti o jogo de novo... E eu percebi o seguinte, que só deu Hernandes no ataque, rapaz. É futebol de qualidade, né? Matou no peito, mandou no travessão, outro ele cabeceou passando rente atrás, outro ele chegou fechando. Ó, é o nosso homem gol ali, que é o nosso homem surpresa, que chega no meio de campo, que eu achei que o América agora tá jogando 4-1-4-1, que é só o Nixon na frente, né? Mas o homem que sai lá dos primeiros, né, da linha do meio ali, uhum. O Hernandes é o falso volante, é um atacante ali perigoso. Na verdade é o falso lateral, né? Que é um dos nossos 29 laterais que já existem. É isso. Mas eu também não achei que ele jogou tão mal, não. Gostei do jogo do Hernandes ontem. A cada reprise dessa aí que o Formiga vê, o América podia somar mais 3 pontos, né? Que aí dava pra chegar. Nossa, não, eu tive a pachorra de assistir o jogo de novo, cara, hoje cedo. Eu contei quantos perigos de gol, quase tudo do pé do Hernandes, foram mais de 6. E nos grupos de WhatsApp o pessoal só quer saber de malhar, xingar e tal, não sei o que. Eu falei assim, não, gente, calma aí, também é assim, né, eu entendo... Ô, Formiga, o torcedor americano é tão chato que eles falam mal até do nosso programa, cara. Falou que é abacalhado, não tem que ligar. Aí deu certo. É um bando de onanista, cara. Mas parece que é um gostar de sofrer, né? O pessoal até quando ganha começa a reclamar e xingar. Eu falo, gente, mas que isso? O negócio não tá assim. Eu gosto desse programa aqui, ô Corneta, porque é um programa democrático. Então tem o pessoal que corneta, mas tem o pessoal também de uma outra ala, do América é mais light. Né? Eu já fui de torcida organizada da UNA, da Vaquelhada, eu já tomei cacetetada de PM na perna lá no Mineirão. Eu entendo. Eu já fui bravo, já fui barra brava. Mas é o seguinte, a idade vai chegando, a gente, né, vai pensando melhor as coisas, ponderando. E hoje eu tô na ala lá. Tem fim pra criar? Tem fim pra criar, aquele negócio tudo, né, os fios de bigode. Mas aí você começa a ir pra uma outra ala. E é uma ala significativa. Tem muita gente que pensa como eu. Que como diria aquele rapaz lá, não sei se tá o nome dele, mas a frase todo mundo conhece, que é futebol é a coisa mais importante das menos importantes da vida, né? Exatamente, isso é fato, dá certo. Seu Sérgio Tavares, o senhor tá quieto aí, qual que é sua visão inicial dessa fala otimista do nosso Rony Franks? Impressionante, eu tô concordando com tudo que o Formiga tá falando. Eu também, bom, eu fui ao campo, né, então eu assisti o jogo lá, mas hoje eu fiz essa maluquice de assistir a reprise também. A reprise foi muito pior, na minha opinião. O jogo foi daqueles jogos pelada de campim de várzea. Muito ruim, os dois times muito ruins. Mas, realmente, eu achei que o Hernandes se destacou. Para mim, já vai ser o bala no meu voto aqui. Não foi só a bola na trave, ele deu uma cabeçada, ele teve uma chance que eu até, no campo, eu xinguei muito ele, nem vi que era ele, mas xinguei quem fez, que ele perdeu um gol na pequena área. Ele foi, principalmente no segundo tempo, o cara que fez a ligação com o ataque, né? A gente entrou com 3 volantes e com Danilo e Osman para armar. Aquilo não, não fluiu tão bem assim. Mas no segundo tempo, principalmente, eu acho que ele conseguiu fazer essa ligação e a gente foi mais ofensivo. Eu tô com formiga nessa. Uhum. Eu também gostei do jogo dele ontem. Bom, só falando, para cumprir a agenda do dia, o América jogou ontem contra o Internacional, que estava ali já na zoninha como nós, estava tentando a sua reabilitação, mas aí um time que está querendo a reabilitação vem aqui e escala 3 volantes para jogar com o América, que está na rabeira do jeito que está. Não é um time que de fato está querendo se reabilitar. Sérgio, mas eu não vou tirar a razão do Ruot, não, cara. Henrique, prazer. Olha o América. Eu nem sei o que eu falei. Olha o América. A gente tomou todas as jogadas. O Inter tomou toda a partida. Eu quero que você consertar a defesa do time. Tá certo. Eu concordo. É ridículo, mas. Você viu com 3 volantes, ainda botou o Ceará e ainda tomou o gol pelo lado do Ceará. Na entrevista coletiva dele depois. Ele meio que reclamou, porque ele estava com 3 volantes, aí em determinado momento no segundo tempo, mais ou menos no meio do segundo tempo ali, ele resolveu tirar um volante e botou um atacante ou um meia, sei lá. E aí, na entrevista coletiva, ele falou algo tipo assim, tá vendo? Quando eu tirei um dos volantes e coloquei o meia, a gente tomou um acabou gol. Acabou o tiro. Ou seja, no próximo jogo ele vai escalar 4 volantes, falar agora... Olha, que o América joga com 7 laterais, ele vai jogar com 8 volantes. A ideia dele é tentar copiar a nossa técnica de defensores exagerados no meio de campo, entendeu? Agora, sobre gente, isso sobre é uma autocorneta, né? Ele cornetou a própria substituição, é isso? Sobre o Inter, eu queria falar um negócio, que o Inter, além de ter entrado com 3 volantes e entrado para defender, o que é até uma proposta, né? O Inter não saiu para o jogo em momento algum, e o Inter já no primeiro tempo, em alguns lances, dava para perceber, o zagueiro devolvia, recuava a bola para o goleiro do Inter, o goleiro do Inter não chutava enquanto não chegava um atacante do América para pressionar. Sim. Saída de tiro de meta, o goleiro do Inter fazia aquela serinha básica. E o que eu queria falar é que nós temos um goleiro que é mestre na parte negativa de fazer... Você vai falar isso? Cera. Vai falar mal dele? Então, ontem foi notório que o Inter começou a fazer cera, o América percebeu que o Inter não queria jogo e mesmo a América com toda a fragilidade dele, a América foi para cima, porque viu que o Inter não queria jogo, o Inter estava satisfeito com 0-0, além de ter vindo com 3 zagueiros, com 3 volantes, estava fazendo cera. Então é para a gente perceber o tanto que essa maldita cera atrapalha e o tanto que essa maldita cera faz o outro time crescer no jogo. Ontem o América só cresceu porque percebeu que o Inter não queria jogo. Gente, o João Ricardo não jogou. E o Inter, concordo com o Alisson, estava jogando dessa maneira. Já foi aquele jogo lamentável de se assistir, como foi. Imagina como teria sido esse jogo se o João Ricardo tivesse em campo, era do lado de cá. Não, ia chegar a hora que o juiz falasse assim, vamos terminar por aqui, moçada? Vamos fechar no 0-0, tá bom para todo mundo para casa. Ele ia buscar, ele ia pedir licença pro judô para trazer uma regra e começar a distribuir cartão amarelo por falta de combatividade. Porque não é possível, né? Enfim, só passando só um minutinho aí, Formiga. Deixa eu só passar a escalação aqui de ontem, porque ela foi bem diferente, né, do que vinha sendo. Então, o João Ricardo sentiu logo no aquecimento, sentiu a coxa, parece que ele já vinha sentindo durante a semana. Então, de última hora, o Fernando Léo foi escalado. E, ó, pra mim atuou muito bem. Entrou numa fogueira ali, de última hora, com campo molhado, choveu, bola molhada, pesada. E ele entrou ali de última hora e segurou bem. Jonas, aí é a 10ª formação de zaga do Campeonato Brasileiro. Éder Lima e Roger. Atuaram muito bem, me agradou bastante. Gilson, Juninho, Leandro Guerreiro, Hernandes, Danilo, Nixon e Osman. Osman saiu no primeiro tempo, sentiu a coxa, já é dúvida contra o Botafogo agora no sábado. Entrou o Mateuzinho, né? Gilson também saiu, também é dúvida, não deve jogar contra o Botafogo. E pro lugar dele entrou, quem que entrou no lugar do Gilson, hein? Bruno Telles. Bruno Telles. Não cagou nem fedeu, né? Não fedeu nem cheirou, né? Ficou ali, defendeu quando precisou defender. Ofensivamente, ele não, não foi muito atuante. Foi, eu não me lembro de ter visto nenhuma jogada. Eu lembro de ele dando dois carrinhos lá, e aí a isso, galera até... Exato, eu lembro exatamente desses dois carrinhos, que ele sim, dois excelentes carrinhos, em que ele consegue parar um contra-ataque que seria perigoso do Inter, e aí eu gostei, aí eu acho que foi bom. Gente, tá multiplicando formiga na minha tela ou eu tô ficando... Eu tô alucinando aqui, eu vi dois formigas, foi puta que pariu, fudeu. É o time que é demais pra pouco espaço, cara. Oh, eu só queria falar o seguinte, não, é pra não deixar morrer o assunto aí, se eu dar o meu parecer aqui. Essa Pareta. História do Celso Roth, vocês sabem que o Celso Roth, ele dispensou o América. Dispensou, ele agradeceu, falou que tudo bem, mas não queria saber, tinha outra proposta, mais interessante financeiramente, o exterior, e depois ele me aparece no Inter, aí ó, então foi castigo, tá entendendo? Foi esse 1-0 aí, Choraf também foi castigo. Porque, mas como é que eu faço pra agradecer ele por não ter aceitado? Uai, pois é, é aquela história, no América, eu costumo falar uma cantora vacuelhada da risada, mas eu falo, o América é o time que quando desfalca, ele reforça, sabe? É. Então, quando anuncia desfalque no América, você, oba, vamos jogar reforçado. O Osmar tá aí, ó. Ah, tá aí a bola. O Osmar, eu queria até comentar a respeito, ele começou a jogar a bola, começou a melhorar e machuca. Vinha numa crescente, foi crescente. Péssima hora pra ele machucar. Eu tava apostando ontem, até comentei com o Henrique. Que tava ontem, bem ontem. Que ele ia jogar, ia fazer diferença e machucou. Tava muito bem, tava jogando bem ontem, sim, tava com vontade, tava lutando, tava brigando, correndo atrás das bolas, tanto que ele sentiu sozinho numa arrancada, né, aí a gente precisa ver se faltou preparo físico, se foi um erro ali da fisiologia, ou se foi também, né, falta de costume também, né, o cara não tá acostumado a dar pique, não tá acostumado a ir atrás das bolas, no dia que vai... Não tá te mandar sangue, né? Não tá, né, pois é. E no finalzinho entrou o Nixon, que apesar do pra entrada do Michael, que foi quem fez o golaço, apesar do testemunho emotivo que ele deu depois ali no Bem Amigos, e a gente sabe que a história dele é uma história de que foi difícil com as cirurgias que ele teve, etc e tal, apesar de tudo isso, eu continuo achando que ele é absolutamente pouquíssimo efetivo no ataque. Eu ontem fiquei assim, eu cheguei a querer ver o Michael, pra você ver como é que tava, né? Cheguei a querer ver o Michael entrando, porque tava triste de ver o Nixon. Esse negócio de camisa nova na América tá complicado, viu? E não vai vir mais ninguém, gente, o fato é esse, né? Mas aqui, vou defender o Nixon. O Nixon não é 9. Estão escalando o Nixon como 9, aí a gente acaba julgando o cara como centroavante. Ele não é, ele tá quebrando um galho ali. Sobre o Michael, Henrique, eu vi essa mesma entrevista dele no final do jogo, e é aquele negócio. A entrevista é tão bacana, a história do cara é tão bacana, e você vê que o cara tá motivado, tá buscando, que dá até uma vontadezinha de você pensar assim, bicho, podia ser um pouquinho melhor de bola pra eu poder dar uma força pro cara, torcer por ele, mas né? O problema é que é muito ruim. Mas não é o tipo de jogo, não, porque assim, eu achei legal o Anderson, eu discordei do Anderson Moreira, ele tirar o nosso lateral lá, que é meia esquerda, o Gilson? O Matagalo, Danilo. Matagalo, tirar o Matagalo pra colocar o Michael. Eu falei assim, uai, mas o caboclo tá ficando doido agora, que era bom, né, cavar uma faltinha ali, dar um chutão de fora, vai colocar um varapau, será que ele vai cruzar a bola na área? Ô Formiga, eu concordo com você. Eu acho que o problema do Michael é realmente o tipo de jogo. Esse tal de tipo de jogo futebol não é pra ele, não. O Alisson fez de tênis, né? O Danilo ontem não tava bem. O Danilo ontem eu não achei que ele... Muito mal. Ele não tava bem no jogo, não. Ele tem essa vontade, ele é o matagalo, é o cara que dá sangue. Mas ontem, de fato, eu achei que ele tava meio perdido em campo. Durante todo o jogo eu não vi muita coisa não da parte dele. Eu até vou concordar com a substituição por isso. Eu sei que... Mas continue comigo. Eu não esperava que o Jonas tivesse com o pé tão calibrado, porque ele acertou uma bola com açúcar na cabeça do Nixon dentro da área, da pequena área, o Nixon errou a cabeceada ali. Mas o Jonas vinha crescente também, né, Formiga? Também o outro que tem evoluído também dos últimos jogos pra cá, né? Isso, é verdade. Ele mas aí... É, mas aí vocês entram numa pauta que eu queria colocar aqui hoje. Eu tive a pachorra de dar um print screen na escalação do Inter. Eu falei, gente, o América não tem nem... vocês devem ter o percentual aí, mas o América acho que foi 30 milhões que ganhou. O Inter ganha 90, 100, 120. Ganha 4 uhum. vezes mais com o América. Uhum. E você pega a escalação do Inter com a nossa, se a gente falasse para alguém que não conhece, né, o América, falasse, ó, o time do América vai jogar com o goleiro é Fernandes, o lateral William... As duplas de zaga, Paulão e Hernando, o outro lateral, Arthur. O volante, Rodrigo, aí tem Sacha, Fabinho, Anselmo e Valdívia, e o centroavante, Ailon. Se a gente falasse isso para qualquer outro torcedor do time, eles iam falar, porra, e tal, legal, né? Quer dizer, um time que ganha 5 vezes mais que a gente, tem uma bosta na draga da equipe dessa. Então, a gente também, se você for ver, o Jonas, esse Edelime aí, que é o Edelime que entrou aí na zaga, que parece estar acertando. Eu acho que não é um time tão ruim. Também o América, o pessoal tentou acertar, mas esse pessoal, acho que tem algum potencial que não foi melhor trabalhado, veio muito de última hora, contratação com o campeonato andando. Eu acho que depois a diretoria pode sentar e ver onde que errou, mas eu acho que Fumiga, potencial é que... parece que tem. Não, Fumiga, o problema é que todo mundo é razoável. A gente não tem, entendeu? É tudo foi no razoável, não tem um diferencial pra cima, cara. Entendeu? Se pega o Liga da América e botar dois, três jogadores de qualidade, o time rende. O problema é que é tudo igual, cara. Não tem diferencial nosso time. O time titular do Inter, Formiga, é esse aí, porque na verdade o Inter começou o campeonato com outro time titular e as coisas não foram funcionando, aí começa a entrar no desespero e começa a colocar reserva. E hoje eles estavam bem desfocados, hoje não. O time titular é esse, mas se você der uma lida aí no banco, não sei se você tá com esse dado aí, tem Alex, tem Anderson, tem Marcelo Lomba, tem muito cara bom no time reserva. Sobre o América, isso que você falou faz sentido, sim. A gente pega o América fazendo quase que a pior campanha da história da Série A, então dá aquela, muitos torcedores, principalmente esse grupinho do pessimismo puro, aqui pessimismo de raiz, a galera quer que vai todo mundo embora. Jonas, esse tipo de cara nos dá a certeza de que o trabalho não tem que ser 100% jogado no lixo, até porque se cair para a Série B, ano que vem a gente tem campeonato para disputar de novo, o clube não vai acabar. O time, para mim, é ruim, sim. Em contraponto ao seu comentário, para mim o time é ruim, é bem ruim. Mas não significa que não dê para se aproveitar nada. Eu acho que uns 30, 40% disso aí dá para aproveitar perfeitamente para o ano que vem. É uma boa base para a Série B do ano que vem. Muito bem. Seu Sérgio, o senhor está calado. O senhor tem que falar mais. Nós estamos te pagando muito, né, à toa, não, meu filho. Fala aí. Eu tô com o Alisson nessa aí. Só o Formiga... para falar que o nosso time é bom, muito bom, qualquer coisa assim, não tem condição, não. Não é nem pessimismo, não, mas não tem condição. O time é ruim. Dá para aproveitar alguma coisa? Acho que dá. Até porque a Série B é mais fácil que a Série A, né? O nível é muito diferente. Então, eu tô com o Alisson nessa. Não é julgar tudo, mas também não é falar, ó, esse time é bom porque ganhou uma e tal. Cara, mas aí que entra também uma coisa. Eu tava ouvindo a ESPN, eu gosto muito da ESPN. Só vejo os esportes americanos, eu não vejo as mesas redondas. Mas o rapaz da mesa redonda falou: uai, olha. Tem algo além de mesa redonda na ESPN ultimamente? Não, tem. A NFL tá pegando, rapaz. Que é isso? Tá bombando. Eu tô com uma preguiça dessa ESPN, viu? E os Cubs... faz muito tempo já. Eu também. Mas o cara... O cara da mesa redonda da ESPN falou... América e Inter na segunda-feira. Eu cravo no América. O América é o favorito. E os outros dois que estavam participando falaram assim... o América tem jogado bem. Aí o cara foi, o apresentador, que nem sei o nome, falou assim, tem jogado bem e já era para ter vencido o Figueirense lá no Sul e não venceu porque o juiz deu um pênalti ridículo contra o América. Não, eu até vou concordar com eles que contra a Ponte Preta e também contra o Figueirense nós jogamos melhor. Contra o Inter a gente já tinha jogado uma partida bem razoável. A gente vê essa evolução do América. Agora, o jogo de ontem, apesar da vitória... eu tenho a impressão de que a gente jogou pior do que jogou contra a Ponte Preta e contra o Figueirense. A gente jogou pior. O apresentado foi pior. Nós jogamos nível Série B, o Inter jogou nível Série C. por isso que a gente ganhou, mas nada de, empolgante, nada de sensacional, além do resultado. O resultado é muito bom, mas o joguinho foi um joguinho terrível. Mas que tem o que aproveitar desse time, é claro que tem, e é importante sim que alguma continuidade seja dada aí pelo Anderson, que parece que vai ficar, né? Ameaçaram tirar ele agora aí, quando o Grêmio ficou sem treinador aí durante essa semana, né? Alguém soltou aí que ele estava indo pro Grêmio, mas enfim, parece que ele vai ficar, e eu espero que sim, que eu tô gostando do trabalho dele, e é bom que ele tenha uma certa continuidade para não ter que formar um grupo do zero a partir do ano que vem. Eu acho que tem várias peças aí que podem ser aproveitadas e a gente consegue fazer um time bom pro ano que vem, para disputar o bi mineiro e retornar à Série A. Diga, Corneta. Pelo que eu fiquei sabendo, Henrique, já tá sendo montado o elenco do ano que vem. Fiquei sabendo, agora falta saber se é verdade, não, né? Mas em termos de formar elenco, ou seja, pensar em peças especificamente, eu não sei. Mas ontem, durante o Bem Amigos, o Anderson também participou, foi perguntado a ele diretamente, né, o Luiz, como é que chama o apresentador, gente? Eu esqueci o nome do cara de novo. Luiz Roberto. Eu fico com vontade de falar Luiz Carlos Júnior aqui, mas eu sei que tá errado. O Luiz Roberto, ele só foi educado, né? Ao invés de perguntar, e aí, já caiu essa bosta? O que, que você vai fazer ano que vem? Ao invés dele falar com essas palavras, ele foi mais polido e disse, ô Anderson, quantos o América te trouxe? Qual que era a conversa da diretoria? É para tentar ainda até o final? Ou já estamos pensando no ano que vem? Tarará. O Anderson também, muito polido, disse, a gente vai tentar enquanto houver qualquer tipo de chance, mas a gente já sabe que a situação é difícil, etc e tal, já pegamos um clube numa situação ruim, e que já, sim, há o pensamento na formação do grupo para 2017. Então isso já está sendo pensado. É óbvio, eu tenho quase certeza que o América não vai fazer nenhuma contratação agora para 2017. Que seja mais esperto e pelo menos deixe as contratações alinhavadas, né? Já tá tudo ali, né? Só faltando passar o polegar na almofadinha do carimbo e botar no papel para assinar mesmo e trazer o cara e deixar já tudo engatilhado. Mas você não acha que o América também pecou nesse negócio de contratar? É onde eu falo que o Inter tem 5 vezes mais dinheiro e contratou mal também. Mas o América tá aprendendo. O nosso diretor de futebol, nem sei quem é o cara agora. Sid Clay. A gente tem um cara que o Alexandre Matos, por exemplo, que foi cria do América, foi aprendendo, hoje é um dos responsáveis pela campanha do Palmeiras, aí, pela, né, montagem de equipe. Então a gente também está aprendendo a montar equipe, né? Eu acho que o América também teve um problema de montar, porque eu sempre falei, gente, o América, ele é diferente dos outros clubes, não adianta trazer Ronaldinho Gaúcho, trazer mau elemento para o América, não. Porque o América não tem torcida para pressionar esses mau elementos, não tem estrutura para poder acolher mau elemento marginal, sem vergonha, cafajeste. É difícil. Aí os caras trazem, aí depois aí vai sumindo com os caras, né? Diz que o Borges estava derrubando o português, sei lá quem que estava boicotando o português, porque o português fazia treinar de manhã e de tarde. Então, o América foi fazendo umas experiências, umas coisas assim, que não é muito o perfil do América, porque se você for olhar, tudo bem, nosso time é ruim, mas não dá para falar que Chapecoense tem um time bom também, não, porque o Kempis, que era ruim quando estava aqui, hoje mais velho ainda, o que aquele cara tá fazendo em Chapecoense? E tá lá, tá sendo elogiado lá na primeira página da classificação do brasileiro. Me dá a impressão, não sei como é que é o dia a dia da Chapecoense, mas me dá a impressão que a Chapecoense conseguiu montar um grupo que gosta de trabalhar, que pelo menos se dedica e se entrega totalmente e que não tem esse problema de treinar em 2 períodos. Eu não sei se eles treinam em 2 períodos, mas me parece que para conseguir o que eles estão atingindo, o mesmo eu diria até para Ponte Preta, deve ser um grupo que está mais focado, mais dedicado. E é uma pena que isso não tenha acontecido com a América. Tinha tudo para ter um time, formar um time dessa forma. Um time que acabou de ser campeão mineiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Não precisa de incentivo maior, né? Mesmo para quem conquistou e para quem tá chegando. Né? Mas, enfim. O Alisson, tem participações aí? Você viu alguma coisa? Temos sim. O Sérgio, o Elbert Nascimento, manda aqui que, infelizmente, ele tava trabalhando. Infelizmente, não, rapaz. Felizmente, porque o negócio não tá legal, não. Tá cheio. Ele manda aqui. Trabalho. Ele manda aqui parabéns pro Sérgio pela titularidade, E ele manda também parabéns pro América, que segundo ele, o América agora passou a carteira de motorista dele na pontuação. Então, a carteira de motorista do Elbert Nascimento assume a lanterna, então. O Lucas Russo manda aqui que vocês falaram da provocação do Twitter do América direcionado para Renata Fan. Pois é, o Twitter do América tirou uma onda com a Renata Fan, né? Impressionante que a gente tá dando lanterna das piores campanhas da história e a gente não consegue tirar uma onda. Esse é o América. Globetrotters. Eu não sei se ela fez alguma provocação, eu entrei no Twitter dela para ver se tinha alguma coisa, eu não vi nenhuma provocação da parte dela, achei que foi gratuito, pobre da Renata, que já tem que aguentar o Denilson lá todo dia. Mais alguma coisa, Max? Só isso. Galera, vocês devem ter notado, e aí, ou se não notaram, eu estou informando agora, em especial para o Glauco, que falou que iria participar, que ia mandar e-mail, até hoje nós não recebemos e-mail, Glauco. Manda um e-mail aí. Se você olhar na descrição do vídeo, tem um e-mail lá no final. Mantendo nosso espírito esportivo, @decadentes.com.br. Como a gente falou, esse nosso sisteminha de transmissão, o YouTube lá fez uma migrada lá, mudou um pouco como é que funciona a coisa. Então, não sei se vocês repararam, mas além da área de comentários, durante o programa ao vivo, tá deslocada para a lateral, tá no bate-papo ali, essas mensagens não vão para a área de comentários do vídeo depois que o programa acaba. Elas somem. E somem mesmo, a gente não acha elas de jeito nenhum. Então, se alguém, por acaso, entrou num desses últimos vídeos aí, falei, pô, apagaram meu comentário. Não, ninguém apagou nada, não. Quer dizer, alguém apagou, mas foi o próprio YouTube por causa da ferramenta nova. Eu não sei qual que é a lógica deles. Pois é, não sei qual que é a lógica deles. Antes ficava, né? Você fazia o comentário aí na área de comentário e tal, a gente encerrava aqui o programa, ele ficava ali na memória do YouTube, do canal, e os comentários estavam todos lá, mas a partir de agora, quem comentar ao vivo terá o seu comentário apagado ao final, isso não é da gente, a gente não tem controle sobre isso, ou se tem, eu ainda preciso aprender onde é que é, mas eu acho que não temos, então se alguém estranhou, tá dado o recado. Mais alguma coisa, Wallace? Não, só isso, participação só isso. Eu queria falar aqui do Roger. Quando o Roger saiu do time, eu fiz o comentário aqui que eu era contra, e principalmente porque a saída dele era para a volta do Suelton. A saída do Roger para algum jogador de qualidade eu poderia até aceitar, mas para entrar o Suelton, não. E ontem o Roger fez uma partida bem bacaninha, dentro do normal, com tranquilidade, enfrentou atacantes rápidos do Inter e conseguiu sair bem, se entendeu razoavelmente com o Éder Lima. Ninguém aqui tá falando que é a zaga dos sonhos, ninguém tá aqui falando que o Roger tem que ir pra seleção, não é nada disso. Mas eu volto a dizer, a participação do Roger ontem prova que tirar o Roger para colocar o Suelton só nos fez perder umas 6, 7, 8 partidas aí de experiência pro Roger na Série A. Então, diretoria, Anderson, quem quer que seja, para tirar jogador que tem a capacidade de se desenvolver um pouco nessa reta final, tirem para colocar alguém que presta. Para colocar jogador duvidoso, deixa o Mateuzinho jogar e pegar experiência, deixa o Roger jogar e pegar experiência, deixa o Xavier entrar nesse time e pegar experiência. A gente praticamente já caiu, então dá rodagem para esses caras. Nós perdemos aí oito rodadas de chance para o Roger se desenvolver melhor. Agora voltamos com ele, porque mais uma vez tivemos. Nós já percebemos umas 5 vezes durante esse ano que o Suelton é muito ruim. Aí toda hora ele volta pro time. Aí a gente tem que perceber de novo que ele é ruim. Aí tira, aí volta de novo. Não é possível. É porque ele pintou o cabelo, é. Vai que ele pinta de novo. Ó, isso aí que o Wallace tá falando é muito sério. Eu tô até com um problema, porque eu tô trabalhando no Estadão e fica do lado do Allianz Parque. E hoje em dia você não. É o seguinte, você não compra ingresso mais, né? Vocês já debateram aqui, já explicaram várias vezes, mas o América ainda é uma moleza. Mas aqui, você não adianta você bater na porta e querer entrar em jogo do Palmeiras, não. Isso aí é só os torcedores e mesmo assim os que vão mais têm pontuação para poder entrar. E aí, um irmão de um amigo meu, ele tem essa carteirinha, só que ele tá morando no Rio. Então, meu colega fala assim: ó, baixa aqui no Allianz Parque. Eu arrumei um problemão, que eu tenho ido lá e o Palmeiras tem ganhado tudo, e agora eles. Mas que eu tenho que ir em todo jogo lá, porque senão eles vão me matar. Alô, diretoria, vão contratar o Formiga e trazer de volta pro BH, ué? Com cadeira cativa. Só que o Só que o Palmeiras não é tudo isso, eu sempre falo, pessoal, e mais, o Palmeiras tem problema de sério de banco e de ataque. É, se aí esse menino Gabriel Jesus, que para mim não é também tudo isso, ele só movimenta muito bem, né, porque ele é o cara bom, tá, mas gente, não é. Dá um kick no Formiga aí, pelo amor de Deus. Não é o Neymar, cara. O Neymar Júnior pega uma bola lá atrás, dribla todo mundo e faz o gol. O Gabriel Jesus não faz isso, ele é brigador, ele é um cara que tá ali. Né? E aí o que acontece? O Palmeiras vira e mexe, ele vai e coloca lá no ataque, na substituição, o tal de Barrios e o tal de Alione. E o pessoal quer matar esse Alione. Aí os caras falam, pô, aí o treinador esquece lá, o Cuca esquece esse Alione, passa umas 5 rodadas torcida de raiva. Depois tira o Alione, depois volta com o Alione. Quer dizer, é uns negócios igual a América com essa porcaria desse Wellington, cara. Eu sei que o argumento é bom, que ele brilhou aí nas duas últimas rodadas do Mineiro. Brilhou, né, também, finais. Não vamos exagerar. Jogou bem. Só com o cabelo amarelo dele. Brilhou. Então, você vai ver o potencial do Roger. Não justifica você ficar trazendo esse cara pra dentro do campo toda hora pra matar do Cid Raio, pra entregar gol. Porque não. Esse eu acho que é o problema do América em termos de pontuação nesse campeonato, foi isso, a defesa foi, não teve, né? O mérito do Anderson agora, pelo menos, tá achando um jeito do time não levar... Os pontos que nós perdemos esse ano, Formiga, praticamente metade deles nós entregamos, em gols assim, bizões, gols que se a gente fizer uma juntar todos esses aí, dá um vídeo de uns 30 minutos só entregando gol, então... Eu concordo com você nisso aí, a América, muito da pontuação ridícula que a gente tem são dos gols que a gente entregou, o outro time não precisava trabalhar para fazer gol, a América lá entregava. Ô gente, alguém, por favor, faz esse vídeo para mim, de 30 minutos da gente entregando gol, porque esse vídeo eu acho que ele deveria existir e está disponível no YouTube para a gente não esquecer nunca mais. Eu não tô sendo sarcástico, não tô falando sério. Ah. E o Suelton conseguiu montar um vídeo que convenceu o América a trazer para jogar a Série A, cara? Eu consigo montar um vídeo de 30 minutos, tranquilo. Peraí. Tá, tudo bem. A gente sabe quem trouxe o Suelton, né? Mas tudo bem. Não vamos falar dele, não. E outra coisa, esse programa tava precisando da participação do Formiga. O Formiga conseguiu falar que o América tem jogadores bons e que o Gabriel Jesus não é grandes coisas. Vocês conseguiram pegar isso aí? Não sou o Gabriel Jesus. O Palmeiras não é esse time todo. É, o América é bom e o Gabriel Jesus não é grandes coisas. É impressionante. O Formiga que tem que ser contratado, gente. Ai, gente, é por isso que pararam ele em São Paulo pra tirar foto pra gente. Vou tirar foto da parte aqui. Vamos tirar foto. Ai, e é. Joga na internet que ele deve estar perdido aqui. Vamos tentar alertar a família. Eu tenho medo, cara. De quê? Fique em São Paulo, por favor, Formiga, tá? Ó, o Gabriel Jesus, pros seus governos, ele só foi alçado ao estrelato agora, por isso, porque os direitos dele, os negócios, foi pra mão do Ronaldinho Gaúcho, ele, do Ronaldo aqui dos Travecos. É, aí ele que tá cuidando disso daí. Então aí o cara já foi, já abriram o entendimento pra ele na seleção, aí ele. É, eu concordo. Com o Zagassi, do jeito que tava naufragando. Não, ele é o Pereba, o Jesus é o Pereba. Não, no Pereba ele não é, mas ele não é esse craque tudo também. É, não. Reserva do Wellington. O Neymar Júnior jogou muito mais bola do que ele. É. Esse menino vai lá pra fora. Então, anota aí e me cobra depois. Ele vai lá pra fora e ele vai sumir. Ele não vai fazer uma grande carreira lá fora. Pode esperar que você vai ver. Eu prefiro sair. Vamos lá. Então tá. Participações. Participations. Adolfo manda aqui que o jogo de ontem fraco no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu um alento. Zaga jogou com segurança, boa partida do Hernandes. Osman estava bem, Mateuzinho entrou bem, até gol espírita está saindo. O Heitor manda aqui duas perguntas. A primeira, o que é que nós achamos da atuação do Roger ontem? Eu já comecei a falar, mas aí cabe aos outros responderem aí. E a segunda pergunta dele é sobre o Guerreiro. Se a gente acha que o Guerreiro aguenta jogar o ano que vem. Não está aguentando ele aguenta. E aguenta jogar bem é outra história, né? Porque esse ano já tá começando a abrir o bico. Eu não renovaria. Ele joga pipi fácil, tranquilo lá com os aposentados. Eu agradeceria muito o Guerreiro pelo serviço que prestou à América. É um jogador muito sério, que durante o tempo que teve na América foi muito comprometido. Ajudou bastante na Série B. Esse ano já não teve um desempenho tão bom, agradeceria muito. E talvez até um cargo dentro da América poderia, fora das quatro linhas, poderia ser oferecido para o Guerreiro. Capitão do futebol de sete. Para jogar no ano que vem, eu não renovaria com o Guerreiro. O que vocês acham? Capitão do futebol de sete. Passo a palavra. Também, concordo. Eu também tô com você. Não dá. Guerreiro tá osso. E o Roger, alguém quer comentar? O Roger é promessa. Pode ir lá, você tá falando pouco. Vai, Sérgio. O Roger, eu concordo também com o Alisson. Ele não fez uma partidaça, mas não é isso que a gente espera dele, não. Ele não tem que fazer ser o melhor zagueiro do universo, não. Ele tem que ser melhor do que o Suellington. Isso ele foi. É fácil, não é difícil. É fácil. Ser um jogador. Eu dou um objetivo. Vamos dar um objetivo assim. Vamos ser melhor com o Alisson, pelo menos. O Sueli tá sacanagem, né? Próximo. Ele foi melhor que o Alisson. Na minha opinião, ele foi melhor que o Alisson também. Eu acho que ele tá se chamando. Não fez uma partida espetacular, mas foi normal. Muito mas bem. Mas apesar que o Inter também não colaborou tanto também, né? Não colaborou. Sem dúvida. Eu acho. Vai, Formiga. Só do Roger, só pra falar. Eu acho que ele é muito jovem, meu. E precisa de um companheiro que posicione o cara dentro de campo ali, né? Eu vejo ele muito isso acontecer. Fica mais pra lá, fica mais pra cá. Uh-huh. Então, isso aí, eu acho que ele tem um potencial aí pra ser desenvolvido. Não for brilhante. Também você vai ver que zagueiro do América foi brilhante também nos últimos anos aí também. Não, mas eu concordo com você. Teve um lance no primeiro tempo ainda. Teve um lance ainda no primeiro tempo, uma falta na lateral direita do Inter, que era uma bola que seria alçada à área, que tem uma hora que a câmera dá uma focada ali na meia-lua, todo mundo ali na linha da grande área, né? Tentando fazer a linha de impedimento, cada um ali no seu marcador e tal, e você vê nitidamente que o Roger tá mais ou menos no meio ali dos dois grupos de jogadores, e ele fica olhando para trás e para frente, querendo comunicar alguém, que assim, eu tô preocupado com aquele ali que tá sozinho, e ao mesmo tempo ele via que tinha atrás jogador que tava sem marcação também, do Inter, e ele não sabia para onde que ele ia. Ele ficou olhando para trás, para frente, e indo para frente, para trás, assim, sem saber onde ele se posicionava melhor. Foi interessante, foi um negócio durante a transmissão, eu acabei reparando, que a câmera fechou muito bem nele, ele tava com essa carinha um pouco de perdido, demonstrando essa inexperiência de que precisava de alguém ali pra dar um grito na orelha dele e falar, fim, vai pra lá. Ô, Henrique, mas concordo, diga. Podemos votar no Colatina e no Bala? Eu tenho que sair daqui a 5 minutos. Era a minha sugestão, porque eu sabia que você tinha que sair daqui a 5 minutos. Vamos lá, começa com você então, quem que é o Bala? O Bala de ontem, eu vou votar no Hernandes. O Hernandes, achei que ele fez uma boa partida. Ele mandou a bola na trave muito bonito, um chute muito bonito. E ele é batalhador. Eu acho que o Hernandes, com um pouco mais de chance nessa reta final da Série A, ele pode nos provar de que ele merece ser um volante para o ano que vem. Galera pega no pé, mas tem que deixar essas amarras para trás e analisar o jogo do cara. O jogo do cara ontem foi muito bacana, assim. Quem tá reclamando do Hernandes ontem, tá reclamando pelo histórico dele. Não analisou o jogo de ontem, de fato. Eu voto nele. Concordo. Seu Corneta. Jonas, muito bem. Seu Eu Sérgio. Eu acho que vem melhorando, tá merecendo. Ah, tá, peraí. Ah, na pode ir, justificativa. Pode não, ele vem melhorando, deu o cruzamento do gol ontem. O Jonas tá merecendo. E eu queria dar pro Leal também, só pode ter um, então. Olha o Jonas. Só pode um. É Highlander, só pode haver um. Seu Sérgio Tavares. Boa ideia. Então, eu já falei que o meu voto vai pro Hernandes, mas eu queria ressaltar também o Fernando Leal. Também gostei dele. Ele fez uma defesaça no segundo tempo. Não sei se foi o Valdívia, alguém chutou e ele tava encoberto. Mesmo Isso. assim, ele defendeu. Sensacional. Mas eu acho que o Hernandes ainda foi um pouquinho melhor. Ele teve mais oportunidades, vai ter perdido um gol na cara e tal. Acho que ele foi um dos melhores jogos dele. Muito bem. Seu Formiga, quem que é o seu Bala de ontem? Eu também coloco o Hernandes. O Hernandes, porque eu estava em dúvida 3. Eu colocaria o Fernando Leal, porque no primeiro momento, porque o Fernando Leal pegou uma uma fria, entrou no calor ali da partida, 15 minutos para começar o jogo, ah, você que vai entrar. E ele deu conta, foi com e ele tomou duas cabeçadas na barriga ali, em saída, que ele foi que ele, com muita raça, aquele negócio tudo. Agora, realmente, então ele merecia ser o bala para ser lembrado, porque até porque eu acho que o lugar do Fernando Leal merecia a titularidade até. Eu falei, o pessoal vai me matar falar um trem desse, o João Ricardo, mas eu já vi que vocês também não gostam do passinho de urubu, João Ricardo. Mas eu acho que o Fernando Leal, ele deu aquela cara, aquela atitude ali pro time. O outro seria o Jonas, porque eu também me surpreendi com os cruzamentos dele, na cabeça, na medida, pro Nixon, pro Hernandes, e depois pro gol ali na orelha, ele não acertou muito bem o cruzamento, porque o rapaz é mais alto, né, o Michael, mas funcionou. Então eu fiquei na dúvida, mas pelo volume de jogo, é, que o Hernandes, se vocês tiverem a paixão de ver os melhores momentos, de novo aí, negócio, alguma coisa, vocês vão contar, eu contei mais de 6 chegadas com perigo no ataque, era tudo do Hernandes. O Rogério Corrêa falou, de novo ele, Hernandes. Uhum. Então, acho que merece o bala. Merece. Então, eu vou votar no Fernando Leal. É, já tinha comentado com o Corneta hoje durante a tarde, por essas razões que foram comentadas aqui agora, que colocaram no shortlist de alguns aí. Ele entrou numa fria, dou essa para dar moral para ele. Essa bola que ele pegou no segundo tempo, tinha muita gente na frente dele, muita perna, uma bola que sobra de um escanteio ali. Foi batida forte, foi batida baixa, passa no meio de todo mundo, ele consegue pegar essa bola no chão. Então foi uma grande defesa que ele fez. É, esses dois choques que ele teve também, o segundo para mim, inclusive, eu achei criminoso, eu achei proposital. O primeiro ainda parece ser um acidente, o segundo me pareceu proposital por parte do jogador do Whitson, se eu não me engano foi aquele Ailon, é isso? Enfim, o gnomo aí do Internacional que vai no ataque. Então, para mim, Fernando Leal leva o bala desse jogo. Então foram 3 pro Hernandes, 1 para o Jonas e 1 pro Fernando Leal. O Alisson, sei que você tem que ir embora. Qual que é o seu Colatina? Se quiser já se despedir aí, fica à vontade. Colatina de ontem, Danilo. Danilo tem muita vontade, Danilo tem muito respeito pelo América. Danilo entra na cota do que eu falei do Michael. Adoraria torcer fervorosamente pro Danilo, mas o tanto que ele tava mal tecnicamente ontem foi um absurdo. Ele tentou chutar uma bola antes do meio de campo, que o goleiro estaria adiantado, e saiu um peidinho de bola, um trem horroroso, um negócio ridículo. Então, ele tentou ontem, chutar aquela bola? Ele tentou chutar, ele tentou surpreender o goleiro, só que tinha uma bola na frente, aí esse foi o problema. E eu voto pelo jogo de ontem no Danilo, agradeço demais pela vontade que ele tem, agradeço demais pelo carinho que ele tem pelo América, mas isso só não é suficiente, falta um pouco de futebol. E eu tô indo nessa, bom fim de programa pra vocês aí. Valeu, Adson. Então, Danilo, primeiro voto. Seu Corneta. Difícil. Também, mas vamos pro Guerreiro. Muito melhor, bem, melhor, Suelton. Pior que eu foi o Suelton. Foi o Suelton, não estava em campo, né? Mas estava no banco. Você acha que ele estava emanando... Ele ocupou espaço de gente lá. Emanando a sua quizumba para todo o campo, é isso? Claro, então, que cabelinho amarelo atrapalha o refletor, deu problema. Então tá bom. Ô, Sérgio. Eu não vi ninguém sendo péssimo do jogo, né, igual muitas vezes a gente teve. Acho que o time inteiro não jogou bem, igual o time do Inter também não jogou bem, os dois foram bem ruins. Teve momentos que parecia que não era jogo de futebol, era um fliperama, a bola só ficava batendo de um e outro, e não acontecia nada. Show bom, exato. Mas eu peguei e fui olhando um por um e fui tentando dar nota, assim, eu acabei chegando no Guerreiro, ficou com a pior nota. Meu voto vai pro Guerreiro. Muito bem. Rony Franks, seu Formiga. Eu concordo aí com o Sérgio. Eu também acho que o time, ninguém se destacou pelo lado negativo. Mas, e aí a solução seria votar em quem menos trabalhou no time. Eu destacaria 3, assim como destacarei 3 balas, né? Eu acho que o Gilson, né, não vi ele também. Inclusive, eu acho que ali tinha que trocar, o Gilson tinha que ir pro meio e o Danilo para lateral, e deve ser essa a intenção do Anderson, mas enfim, os dois, Danilo e Gilson, muito ruim, e o Fernando Guerreiro, o Leandro Guerreiro. Agora, eu vou dar daí, o Colatino pro Leandro Guerreiro, porque, de novo, ele insiste com esses peidinhos, desse chutinho dele, que ele chega na frente e dá um chutinho de merreca. Então, assim, já que o cara não tem força, cara, toca de lado, ou arruma um jeito. Não dá pra ver ele chegando de trás, tentando fazer como os volantes do América faziam antes, né? Aquele que jogava com o Dudu, chegava de trás chutando e etc. Então, ele não serve, ele não, definitivamente. Nunca vai fazer gol. Não, então, vai pra ele. Quem vai fazer isso agora é o Hernandes. Aí concordo, sim, funcionaria. Eu concordo com vocês, o meu voto também vai pro Guerreiro hoje. Tem hora que é complicado. Ele vai girar e ele deixa a bola longe do corpo. Aí tá vendo que na frente dele tem dois marcadores, ele resolve girar pro outro lado, aí ele lança a bola e vira o corpo. Mas quando ele vira, tem o outro defensor lá que tá muito mais perto da bola do que ele, e a bola tava no domínio dele. Sabe, tem hora que, ó, não dá. E as batidas pro gol também, por favor, apenas pare. Guerreiro, então, foram 3 votos Guerreiro, não é isso? Sérgio, eu e o Formiga. Isso. 1 pro Suelton, pobre alma desonrada pelo corneta. E o Alisson, que votou no Danilo, que não jogou bem ontem, mas eu acho que nas minhas notinhas, o Guerreiro foi ainda pior. Sérgio Tavares, tem alguma consideração final? Nós já vamos encerrar. Ó, eu tenho. Considere. Não, mas eu quero conversar mais um pouquinho. Não cabe ainda não. Peraí. Então conversa, vai. O cara virou titular, já acho que manda na bagaça. É difícil demais. Quer sentar na janelinha? Vai, Sérgio. O assunto que eu acho que a gente conversar um pouquinho é sobre as vendas, as possíveis vendas de mando de campo. Isso! Ah, podemos. Vamos falar disso sim. Eu estou fora do assunto, eu não vi as últimas informações. Corneta comentou que teve alguma coisa na Itatiaia ontem, não é isso, Corneta? Pode falar sério. Mas eu ainda preferi esperar definir para falar. E aí, editar essa informação. Eu vou ficar dando grito de coisa que o Gino sabe que tá acontecendo também. Não, dessa vez nós vamos, porque esse assunto vai. Isso vai acontecer, a gente sabe que vai. Mas vai, Sérgio, o que você acha? Bom, a notícia que eu vi é que são 3 jogos, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, não é isso? Que o América estaria estudando ainda. Eu tô falando mas eu não sei não, tá? Eu não vi notícia disso hoje. Isso tem, por exemplo, no Globo Esporte tem isso falando. A diretoria do América está estudando, recebeu propostas, está estudando para ver se vai aceitar isso, vai aceitar os 3, vai ser só 1 e tal, alguma coisa e tal. Eu não gostaria que o América vendesse, porque eu sou sócio torcedor, eu quero ir ao campo, mesmo o América já estando rebaixado, estando mal e tal, eu me divido, eu espero que o América não faça isso. Mas eu também não vou crucificar se vender, porque eu entendo o lado comercial e tal de se tentar recuperar um pouco do prejuízo aí, nossa média de público é muito baixa mesmo. Fico meio em cima do muro quanto a isso, apesar de eu querer que não venda. Né? Certo. Concordo com você. Eu tenho a impressão que a gente já comentou algo a respeito de vendas de jogos aqui no programa antes. Já, né? Já. Você quer comentar, Fomir? O que você acha? Não, inclusive eu sou da sua opinião. Eu vou te relembrar. É que eu não participei do programa, mas eu sempre acompanho as decadentes e tal. Quando eu tô tomando banho, que meus banhos é demorado, aí eu ligo lá e tal. E escuto. Banho demorado ouvir um decadente é suspeito, hein? Eu só espero que seja um programa que eu não tenha participado. Por favor, tá, Fomir? Vai lá, mas o Henrique falou o seguinte, falou, olha, não sei, o pessoal queria processar a América, que o Henrique colocou assim, olha, não sei se é motivo de processo, né, tem que ver com que é o contrato do sócio torcedor, e que isso é normal, é comum em outros esportes, inclusive, para todo lado. Eu vou um pouco nessa linha também, porque é o seguinte, o América, eu acho que a diretoria deveria vender. Por 2 motivos. Primeiro, que é dinheiro pro América, e o América não pode abrir mão dessa grana. E segundo, para foder o Atlético. Se for perder, perde longe também, e fode o Atlético que tá puto com essa história. Então, se o Atlético ficou puto, nervoso com isso, então achei bom. É bom. E mais, É porque é bom. Eles estão nervosinhos demais e estão muito putos que não sei o que. Eles vão fazer uma puta propaganda na Itatigalo, falando que o América é timinho de vender jogo, que tá entregando pro Palmeiras e pro Flamengo, que não sei o quê. Vão fazer uma puta propaganda contra o América. E eu acho o seguinte, se o América, o pessoal que vai fala assim, não, mas já entregou o jogo porque tem torcida lá, a torcida vai ser só dos outros caras. Eu falo assim, gente, mas calma aí, aí tem uma contradição. Se vocês querem achar que a torcida do América faz a diferença para ganhar jogo, também não faz diferença nenhuma. Não. Vamos lembrar o Uberlândia, América e Corinthians, viu? Exatamente. A chegada que a gente deu lá no Corinthians lá. Exatamente. Exato. Então meu pensamento vai por esse lado aí. Eu tô com a diretoria. Eu por mim venderia. O América precisa desse dinheiro, velho. Assim, é ruim pra gente, igual a gente no jogo, né? Assim, o ano já tá perdido. Realmente, infelizmente, não tem como sair do rebaixamento mais. Então vamos fazer caixa pro ano que vem. Vamos melhorar a condição de trabalho. Aí, pelo menos, a gente não vai escutar desculpa ano que vem. Ah, não, terminamos o ano devendo. Então faz dinheiro agora e resolve. Pois é, gente. Porque eles falam que eles falam o seguinte, que cada jogo no Independência dá um puta prejuízo. Mesmo a Independência sendo nossa, isso, não sei o quê. Os caras estão falando que nosso jogo, todos os jogos nossos nas mesas, na Série A, é tudo prejuízo garantido. 40, 50 contos de prejuízo por jogo. Isso. 40, 50 mil reais de prejuízo aí por jogar jogo nosso. Flamengo no fora, vamos ter 800 mil de lucro, isso. Sem custo nenhum, vale a pena. Pronto. Vale a pena, sim. 2 milhões e 400, então, 2 milhões e 400, cara, é a folha de nós de quantos meses? Exato. Eu acho que eu falei naquela vez que a gente comentou isso, se isso de fato acontecer, esse jogo contra o Flamengo for vendido, eu vou ficar particularmente chateado, porque eu moro em Brasília, é difícil eu conseguir ir até o jogo do América. E justamente no dia 16 de novembro, na quarta-feira, quando eu estarei em Belo Horizonte, que é para quando está marcado esse jogo contra o Flamengo, parece que esse jogo vai ser vendido. Não bastando ele ser vendido, há a história de que possivelmente ele seja vendido para Brasília, que é onde eu moro. Ou seja, eu vou sair daqui para não ver o América. É uma beleza. Enfim, eu ficarei muito chateado. Eu já fiquei... Ontem na Itatiaia... Que a diretoria estuda compensações para o sócio. Ah, ótimo. Que ótimo. Que pensa assim, compensações. Paga um shopping pro torcedor lá, sócio. Isso, dá um mês. Um mês. Estamos com quantos sócios torcedores? Não chega a 2 mil, né? São mil, não sei. Agora, depois desse sócio baratinho, eu não sei. Eu acho que não chega a 2 ainda. Eu acho. Digamos que chegue a 2. Botando aí a média de 50, que não é 50, essa média é mais baixa, se a gente for olhar os preços do sócio torcedor da América, isenta cada um de um mês aí, pronto, tá tudo sossegado, galera. Enfim, é a minha sugestão. Não sei o que a diretoria vai fazer. Não tem informação nenhuma, isso é só sugestão mesmo, pitaco. Enfim, eu acho que esse ano não é um ano para eu ver jogo do América mesmo, porque também mês que vem, aí, em outubro, dia 16 também, por acaso, eu vou ter que ir a São Paulo, vou passar uma semana em São Paulo. No dia que eu chego em São Paulo, o América vai jogar com o Corinthians lá em Itaquera. E eu vou estar trabalhando e não vou conseguir assistir o jogo. Então acho que os deuses estão me dizendo que é para eu não ir no jogo do América esse ano. Mas paciência. Mais algum comentário, seu Sérgio? Tem. Diga. Eu tô vendo no Facebook aqui no grupo do América no Facebook, alguém postou falando que o Thiago Reis confirmou a venda do mando de campo para Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Talvez isso tenha saído da Itatiaia aí agora e tal. Só tô lendo aqui o que falaram no Facebook. Parece que foi comentado ontem, eu não tenho certeza também. Algum outro assunto? Não, mas tem uns comentários aqui, né? Vão ler eles? Vão ler, ué. Ó, o Heitor Miranda tá pedindo pra gente dar palpites pro jogo de sábado. América e Botafogo. Ele tá dando 2x0 pro Coelho não jogar. Se o Suelton não jogar, 2x0. Pois eu acho que o Suelton não joga. Se o Suelton jogar, 2x1. Qual que é o seu palpite, Corneta, pra sábado? 2x1 com o Suelton, sem Suelton, 3x0. 3x0 sem Suelton? Ué, o Suelton atrapalha, tá formiga. Parte, né, nossa, mas... 1x0. 1x0. Né? Gol do Hernandes. Gol do Hernandes. Muito bem, eu vou de 2x0, vou te acompanhar aqui. Vou de 2x0, gol do Hernandes e gol do Mateuzinho, que tá precisando fazer um. Acho que não tem mais comentário, tem? Ah, tem mais aqui, o Adriano Lacorte. Você deu seu palpite, ô Sérgio? Não. Então... O Formiga, no primeiro turno, falou que o Botafogo é o time da Macumba, né? Então... Exatamente, é uma praga esse time, por isso que eu tô dando 1-0, assim, tô rangendo os dentes, porque eu não quero desanimar vocês. Eu vou no 1-0 com você, Formiga. Ô time macumbeiro, isso é uma praga esse time, cara. Isso vai ser foda. Prepara pra sofrer com essa merda de Botafogo. Vamos lá. O Adriano Lacorte aqui, ó. Adriano Lacorte tá mandando. O Osman começou a jogar bem e machucou. Foi o que nós falamos. Não tá acostumado. Dá uma corridinha a mais. Dá um 110% de comprometimento. Aí foi nada, deu, um pouquinho deu 80% de comprometimento e machucou. Pois é, não deu certo, né? É uma pena. Quem sabe não conserta agora? Porque ele vinha jogando bem pra cacete, aí machucou, voltou jogando mal. Essa agora não é que ele tava jogando bem pra cacete, ele deu uma melhoradinha. Quem sabe essa aqui não é aquela pancada que bota tudo de volta no lugar? E aí ele volta jogando muito. Olha aí. Hã? Vamos torcer, né? Tem mais nada pra fazer mesmo, vamos torcer. Deixa eu ver aqui, o Arthur Sanazaro. Bom, Sanazaro, isso mesmo. O tanto que o Inter jogou mal ontem não existe, concordamos. O Danilo é tecnicamente péssimo, só joga porque bate bem de fora. E não diria que é só porque ele bate bem de fora, eu acho que é porque ele se empenha muito. Ele tem uma identificação com o clube, ele se empenha demais, talvez até demais. Em alguns momentos esse empenho chega a prejudicar, mas não acho que é só porque ele bate bem, não. É uma das qualidades que ele tem. Mas ontem também não foi muito bom, não. Alguém quer comentar, Danilo? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mateuzinho e Roger não podem ser reservas. Concordamos porque acreditamos que eles precisam pegar rodagem, pegar bagagem e desenvolver nesses jogos que estão faltando. Mas eles não são, não podem ficar de fora, para mim pelo menos, não é porque eles têm qualidade para ser titulares absolutos, não. É para pegar rodagem ainda, porque eles ainda são jogadores em formação. Alguém discorda? Não. Eu vou te falar uma coisa. A qualidade é sempre questionável, porque é o seguinte: hoje você pega o futebol brasileiro, todo mundo concorda que é nivelado por baixo. Então, se você monta uma equipe certinha, você ganha nas mexidas do técnico, na obediência tática. Então, não era para o América estar passando isso que ele está passando, era para estar brigando ali no rebaixamento, se fosse, mas ali com os 27, 28, 29 pontos, tranquilamente, em termos de elenco. Concordo. Então, por mais que a gente falar o Roger não vai ser um daqueles zagueiros de Copa do Mundo, mas também não é um zagueiro que vai, eu acredito assim, que vai jogar o América para a Série B igual o Suelton, meu Deus do céu. Não, eu concordo com você, mas eles ainda são, pela pouca idade, ainda são jogadores em formação, né? A gente não pode exigir deles a qualidade e a firmeza de um jogador que já está pronto. Eu penso mas assim, mas acho que eles... Para evitar o que aconteceu com o Sávio. Sumiu, desintegrado com o moleque. Pois, botaram o cara no lugar errado. Pois é, mas isso não tem acontecido, pelo menos por enquanto, com os dois, né? É, mas... Não, mas assim... Mas colocar também um time que tá tão ruim assim, você botar um zagueiro que tá começando e ele dá três salas, igual ele falhou nos jogos anteriores, então ele tem essa sequência. Cara, mas ele teve uma sequência muito boa antes, cara. É claro que ele vai falhar, eu acho que é isso. O time é muito instável, aí depende, fica um pouco com medo também de queimar o jogador. Tem que preparar com cuidado. Exato, preparar com cuidado. Eu acho que a partir do momento que o time for rebaixado, não tiver mais jeito, aí você pode colocar o menino pra jogar, que aí você tira até o peso nas costas do menino, ó. Não, mas tem que jogar jogo valendo também. Tem que pegar cancha, só. Eu acho que eles aguentam um pouquinho mais. Dá pra apertar um pouquinho. Não dá pra botar na redoma de cristal também, não. Senão, aí é super proteção. Faz isso com sua filha, não, só. Deixa ela ralar um joelho aí também. Vamos lá. Adolfo Orsi. Os tweets de ontem que circulam dizendo que já tem sócio-torcedor com interesse em ação contra a venda de mão de campo. O Adolfo, isso lá, igual o Formiga comentou, né? Lá naquela primeira vez que começaram a falar sobre a possibilidade de vender o mando, eu não vi esses tweets de ontem que você está comentando, mas lá naquela sei lá, um mês atrás, não lembro quanto tempo, eu vi no Facebook. Eu acho uma grande burrice, tá? Eu acho realmente, assim, se o América estivesse vendendo 50% dos jogos para fora, assim, uma bela de uma facada no seu torcedor, aí eu concordaria. Três joguinhos, no momento em que o time tá numa situação complicada, delicada, em que o time tá precisando de grana, né? Porque se o América já normalmente precisa de mais grana, esse ano talvez um pouco mais, porque a nossa média de público foi ainda menor. Então, desculpa aí, eu acho que o torcedor tá querendo dar xilique por causa de 50 conto por mês para quem paga ali na Ismênia, ou 30 para quem paga ali no Minas, sabe? Na Ismênia não, né? Na Pitangui, melhor dizendo, a Ismênia fica fechada. Entendeu? Vai perder três joguinhos, talvez o cara perca três jogos por ano, porque eventualmente ele tem outros compromissos, etc e tal. Eu até entendo que o plano que ele compra, de certa forma, coloca o América, qualquer jogo do América em casa, à disponibilidade dele no momento em que ele quiser. Mas desculpa, torcedor entrar com uma ação contra o América por causa disso, o cara não é, pra mim não é torcedor. Pra mim, eu, Henrique, não é torcedor. O cara vai tomar uma atitude que vai prejudicar o seu time por causa de uma merreca que ele gasta numa sentada de boteco. Então, desculpa, pra mim é xerique, viu, Adolfo? O próprio América tem dando compensação pros sócios prejudicados. Não, pois é, mas independente do América estar ou não estudando a compensação. Mas eu acho alguma coisa assim, também, entendeu? O cúmulo do xerique, do mimimi, o cara querer entrar com uma ação coletiva porque o América vai vender três jogos, entendeu? Ninguém vai ficar mais rico por causa desse negócio. Então, eu só acho que a venda de mando é literalmente, assim, já não tem mais jeito, vou tentar salvar o ano financeiramente. Basicamente é isso. Formiga já falou, eu concordo com ele. Nossa torcida não faz diferença, então não é. E jogar contra também não faz diferença para o América. Eu acho que o mais chateia um pouco nessa situação é porque são os jogos legais de ver um América e Flamengo, quem não gosta de ver no campo, né? E segundo torcedor, mas dinheiro é mais importante, então foda-se. Toca o bonde. Enfim. Paciência. Concordemos em discordar. O Heitor voltando aqui. Ô, Heitor, sua carteira não está tão mal quanto eu pensava, então. Sua América já passou, ué. Achei que você estava perto dos 21 pontos. Ah, você está com menos de 18? Tá tranquilo ainda, dá para tomar mais multa. Agora, toma cuidado que a partir de outubro tem novos valores, viu? Vai aumentar o preço da multa, vai ficar bem salgado. Peraí, o ouvinte que tem muitos pontos na carteira não é o Heitor, é o Elbert. Não é o Heitor, não? É o Elbert! Ô, Heitor, desculpa, sua carteira deve estar melhor do que a do Elbert. Então, ô, Elbert, eu ia comentar aquela hora, eu confundi. É tudo com H, igual a Henrique? Ô, Elbert, então é isso. Mas viu, Elbert, continua, o recado ainda vale, viu? A partir de outubro a multa vai ficar bastante cara, viu? Especialmente a da Lei Seca, que parece que vai para 11 conto, viu? Nossa Senhora. Então, pois é. Vamos lá. Então, Heitor Miranda Peixoto Silva. Pablo volta de lesão. Será que o Hernandes joga? Ah, não, suspensão, né? O Pablo tá suspenso pro cartão? Ele tomou cartão ontem? Não, ontem não, né? No jogo anterior. Ele saiu e tomou cartão. Ah, tá. O Pablo volta no próximo jogo. Ou continua o Hernandes? Eu acho que o Pablo deve voltar, sim. O Pablo tem jogado muita bola. Não sei. O Gilson sai. Talvez dê pra a gente jogar com o Hernandes e Pablo. O Pablo vai fazer a função do Gilson e o Hernandes joga mais no meio. O que vocês acham, Sérgio? Eu gostei dessa... dele entrar com três volantes. Eu acho que tem mais segurança ali. Não sei como é que ele vai armar contra o Botafogo e tal. Mas eu acho que é uma coisa até interessante. Até pelo tanto que o Hernandes jogou. E eu concordo com você. O Pablo tava fazendo uma meia ali razoável e tal. E aí o Hernandes veio como volante, mas avançando. Funcionou, se não melhor, pelo menos mais ou menos igual e tal. Ah, diria até que funcionou melhor, porque ele chegou mais efetivo na frente. O Pablo não tinha tanta efetividade, apesar de circular bem ali. Então, você acha que é uma dor de cabeça boa pro nosso técnico. O Juninho chegou a jogar de lateral, mas eu acho que foi com o português ainda, não foi? Eu acho que sim. Formiga. Isso explica os gols do Juninho. O Juninho é um cara bom. É um volante, joga, eu não gosto de improvisar ninguém não, mas tem muita gente, igual aquele menino da base lá que sumiram com ele, de tanto improvisar ele em tudo quanto é lugar, o Xavier. É, eu não sei, esse negócio de ficar improvisando, eu acho que acaba acontecendo isso que o Corneta falou, queima o cara. Mas entre o... Quem serve pra tudo não serve pra nada. Entre o Pablo e o Hernandes, você ficaria com quem então, se você fosse escolher só um? Pablo, né? Seu Corneta. Diga. O que você acha aí? Não tenho opinião formada a respeito, não. Puta que pariu. Já tá acompanhando o programa? Bom dia, pelo amor de Deus. Eu tô lendo sobre a separação da Angelina Jolie e o Brad Pitt. Ah, ela mandou uma mensagem. Se deu ruim pra hoje, ele, imagina pra mim, eu tô fudido, velho. É, ela mandou um WhatsApp aqui falando, oi, sumido. Eu falei, opa, peraí, eu não vi o que aconteceu. Mais tarde eu ligo. Sumido. Mais alguma coisa, senhores? Não, acho alguém que tem mais tá algum bom, destaque? Né? Por hoje tá bom, né? Depois dessa, né? Seu Formiga, o senhor dê seu boa noite a todos aí, então. Já pode se despedir. Boa noite, pessoal. E eu acho o seguinte, agora é o pulo do coelho de 3 em 3. Se vocês olharem a tabela aí, é só moleza que tem. E eu vou nos jogos do Palmeiras e eu falo. Palmeiras não é tudo isso. É, que o menino fica correndo ali, achando que é o Neymar Júnior. Não é. Nós vamos ganhar do Palmeiras aqui ou lá em Brasília, ou em Cuiabá, na onde que for que eles colocar esse jogo aí, não preocupe com isso não. Isso aí. E vão ganhar do Flamengo também, vai ser igual 2011, que ganhamos do Fluminense e do Corinthians, os dois estavam brigando pelo título. Esse ano nós vamos repetir, que não? A pecar todo mundo. Seu Sérgio, dê seu boa noite. Eu vou te falar uma coisa. Participar do Decadentes é muito bom, mas participar do Decadentes com Formiga é sensacional. Bom demais. Boa noite pra todo mundo. Isso aí. Eu já vou me despedir aqui também. Boa noite a todos. Passando aqui a agenda, o próximo jogo do América é no sábado. Vai ser em Belo Horizonte contra o Botafogo. Sábado às 21 horas. O América tá fazendo a promoção porque sábado também tem a feijoada de dia, né, durante o dia, claro, lá no, na Afonso Pena, não é isso? No Empório da Cachaça, é isso ou tô errado? Isso. Enfim, vocês olham aí, mas tem a feijoada, e o América tá fazendo a promoção de que quem comprar o ingresso pra feijoada, recebe também o ingresso pro jogo, ou seja, você pode ir pra feijoada, encher o cu de caipirinha, chegar totalmente bêbado no Independência, 9 horas da noite, pra ver América e Botafogo. Que dia perfeito! Perfeito! Então, quem puder, compareça, apareça, reveja os amigos, vamos aproveitar o que a gente puder dessa Série A, já que o menino Ramon não tá aqui, eu sempre mando essa mensaginha. E pra encerrar, como sempre, com a sua sabedoria ímpar, esse seu autismo literário, que nos traz sempre edificantes mensagens. Menino Corneta, encerre o programa. Então, boa noite, coelhada. Ó, vamos aproveitar, tá começando o período de chuva, vamos olhar o pneu dos carros, viu, cambada? Ninguém bate no carro pra pneu careca, não, viu? Careca já basta o Henrique e o Alisson no programa. Ah, meu Deus! Sempre uma mensagem de utilidade pública. Esse é o Corneta. Obrigado, senhores. A gente volta. Se o jogo é sábado, 9 horas da noite, a gente volta no domingo, 8 horas da noite, nosso horário de sempre, depois do jogo, quiçá, para comentar mais uma vitória. 1-0 contra o Mandinguento Botafogo. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite.